não querem te ver bem. Te puxam feito gravidade, testam toda a tua bondade, fodem com a tua liberdade. Quebra um homem na metade, nunca deixam à vontade, mudam todas as tuas verdades, te fazem refém. Tô vivendo meus dias de glória, fazendo grana, CBD mais droga, andando por cima da água enquanto os otários se afogam. Quer me ensinar como joga? Cês querem me ensinar como joga? Meu bonde tá alvo de nota, alvo de shot, e o brilho já tá cheio de joia. Show cheio, roupa cara, champanhe, mais um pouco, check-in, 5 estrelas. Por favor, fica com troco. De onde eu venho, isso é raro, na real, isso é pra poucos. E o fader trabalha dobrado, que assinante não vai passar sufoco. Fecha a rima, dobra a cota, leva a sério que nem crime. A maldade tá em volta, mas não é parte do meu time. Minha mãe acende vela, reza forte, pra que São Jorge me ilumine. Que as armas dele não me alcancem, que as balas não me atinjam. Yeah. Essa vai pros amigos que eu nem disse adeus. Num monte de dinheiro o motor se perdeu. Eu dei amor e eles merecem bala. Eu dei amor e eles merecem bala. Yeah. Essa vai pros amigos que eu nem disse adeus. Num monte de dinheiro o motor se perdeu. Eu dei amor e eles merecem bala. Eu dei amor e eles merecem bala. Ontem eu dormia no chão, cobertor de colchão. Hoje eu teu caro, kit raro, piloto buscando de carro. Muito orgulho pra ser ajudado, cada dia tenho me superado. Ouvi o anjo cantando vitória, hoje mudamos o curso da história. 1000 cairão à sua direita, 2000 à sua esquerda. Dizem pra você parar, digo pra disparar, inimigos retalhar. Não escute quem fala, sem tempo pra falhar. Descansa menos, trabalha, mantém o foco e não para. Minha mãe em oração, família no coração. Divide o lucro em fração, verdadeira visão. Fumaça na sessão, ritual de vilão. Bebida derrama no chão, quem foi não foi em vão, fala. Essa vai pros amigos que eu nem disse adeus. Num monte de dinheiro o motor se perdeu. Eu dei amor e eles merecem bala. Eu dei amor e eles merecem bala. Yeah. Não fique perplexo, é o meu rolé de Lexus. Direitos conexos, o meu bonde é Rolex Plus. Fala. Mas não fique perplexo, tenta acompanhar os planos, eu vejo reflexo. Eles me cobram exemplo, cês estão gastando meu tempo. Fumaça de encontrar o vento, é meu chapa, eu nem lamento. Planos saem do papel, meus irmãos sabem bem o que querem. Rimas tipo traçante no céu, iluminam até quando ferem. Sentado no banco dos réus, eu tô esperando a minha hora. Eu subo o nível do jogo, e eles se matam lá fora. Mais 16 no papel, mais um papel na indola. Me falaram o limite é o céu, dólar, dólar, dólar, dólar. Essa vai pros amigos que eu nem disse adeus. Num monte de dinheiro o motor se perdeu.